comunicação via chegada do Med 1, 2970, isso, 1901. 3 autorizados de colar, pistão 90, 100, carros 12, nós. Informa agora, passado 2 níveis, que é o elevador na flora clara. Continue a cruz, stand by runway, ok. Stand by for maintenance, 1255. Chegada com mais de 1, 2.0, 80, para 2.0. Thank you.

quer conduzir para 2109. 422, informa o tráfego à direita. Com relação 144, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Tráfego de volta, 442. Sobre o azul 2464, aproximação final da ONU-Z. Azul 2464, continue a aproximação, aguarde pista livre, número 2 para pouso. É, aqui agora. O Celeste é 141, no solo 31, libera a direita, chave só 121 decimal 9. Vai esperar a direita, o solo Azul 4422 autorizado, pouso, pistão no 0, retorno 0 graus, 1, 2, 9. Vindo pouso 4422. Azul é como solo 3283. Veículo encolado, Zui, a Ceasa, aguardando o pessoal da porta. É, 3-5-1 para o localizador, curva direita na rua 060, décima até 3-2-2, em ponto estabilizado. Azul 2464 estado autorizado, pouso, pista 1-0, retorno 00 graus, 1 no mais. Autorizado, pouso, azul 2464. Agiliza o táxi na medida possível, libera a direita via táxi Action, só 2-1-9.

Alfa Lima 425 de Alfa Tango. Papá, Tango Índia Charlie Tango, pista no 7, decolagem estabilizada, vento 1-0 graus, 1-2 lá. Alfa, voo e petróleo. Direto na Alfa, muito obrigado. Voo 08, boa tarde. Motor de Salvador, muito boa tarde, está passando em destaque. Está um interessante, está no sentido. Esquerdo é todo o café. Charlie Tango é o controle, frequência 1208 decimal. Ok. 120 decimal 8, vem? 1208. Acho que tá. Vamos ver se é certo. Eu diria que está autorizado até o contrário da ótica, chama para ingresso. Mantenha a senhora de voo visual, acessei, via corredor de pé, e só através para o Adamar. Isso de controle, até o pé, mantenha. Estação, via chegada a Bonal de 1, na 2, na 3, 5, 0. A gente tem o Salvador na 0 ou na 4. Cristiano João, autorizado para a FCTO, escarra condicionada em Então, agora são 12 horas, 2 milhas, rumo ao oeste, mantendo o meu céu, tipo de aeronave, trave F-58. Tango, voo e dura separada. Descende a Juliette, é falado que com o último controle, 1-2-0-2-8. Thank you. 85. Fazendo indicação, via chegada a ponto, última 104 no céu e 20 centímetros no zero na fábrica. Rota 10 está. Aguarde o transmissor da torre, transmitindo para essa moto. Da Cola 25, esse é um controle 120.8. Controle 120.8, 2788 da Azul, boa tarde. Controle Sovaldão, cordial boa tarde, o Azul 2788 novamente, cruzando mil pés, vindo via Momo para 1970. Azul 2788, contato na Tarana Colai, estou em Mantenigo 1970, via saída Momo. Vindo via saída Momo 2788 da Azul, para informação já foi informado que não cumpre o perfil vertical a 15 milhas, restrição 1110. Mantenha a 3 mil pés, a 278, temos tráfego, bando 737-87 na chegada bom que irá ser em caso do não comprar a restrição. Ele mantém a restrição 3 mil pés. Ok, restrição a 3.27-88. Informá-lo sobre a lei 2345. Apenas o trato da sua retaguarda do estilo de Lu, da pauta 34, com velocidade superior ao seu trato, porém está 3500 pés. O Victor Ida Gilete, sequência livre, regresso. Estilo de Lu, o trato, está no trato 12 horas 5 mil. A 2500 pés, trau de 1509. Esse quilo Zulu tem frequência livre 12345 para coordenação. Para informação e alerta, retorna essa frequência, esse quilo Zulu. 2788, prato. 2 horas, 25 milhas, no sul-oeste, passando nível 1900, descida 4 mil pés, o banco está interessado 800. Cliente do prato, já é do assunto, já com o mesmo delta. Fala 06, vira direito, chame-se ao aluno 219. Obrigado pelo procedimento, está estabilizado. 3805, autorizada com AS Pistama 0, vento com 30 graus, 129, informa sua direita, 1444, 15 pés, situando sobrevoo. Na lateral da cabeceira 35, não interfere com a decolagem. Com 3105, decolando 08, controle 120 desse momento. Controle agora no 208, 3205, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Está 3805, perdida Silvo 1, passa 1800. 3805, contato radar decolagem, tiro mantenido 340 e saída São Bom. Pergunta saída para 340, 340. Para o final, sendo agora turno, né? Frequência 1885. Fogo 1885, família para a Serra. Fogo 1885, ajuste altímetro 1014, prezado por sistema 0, vento 1110 graus, 1119. Forma Robson 44 a 500 pés. Através da posição da cabeceira 35, não interfere com o seu pouso. Ciente, livre pouso, pista na zero, voo na 85. Mais 03, mantenha a atmosfera. Para a torre. Veja a sonar, chama para o táxi. Táxi. Passou 03, ali mantém que eu quero mandar. Sobrevoo, vai com o Cláudio Itapuã, Vitor Hotel Delta para sobrevoo. 7, Vitor Hotel Delta. 85, Salas 12, vai à direita, chame Salas Salvador, 121, desce 19. Direito, 219, 03, autorizada com a área que fica no 0, vento no 20 graus, 1 no nós. Tá Delta apenas confirmando, ele vai manter sobrevoo fora dessa forma. Delta tá no farol de capa sobrevoo, aí. Sim, mantendo sobrevoo fora dessa forma. Um abraço, melhor. Falando o Vitor até o Delta, agora no farol de capa, se autorizado, vai manter um pequeno sobrevoo próximo a 1-0. Sim, estou autorizado, fica com o Delta. Quem está autorizado, Delta, escuta. Bomba 03, confirmando, pastão 03, decolado do nuclear, tem controle, 120, decimal 8, bom voo. Minha frequência para o pastão 03? 120, decimal 8. 1208, controle Salvador. Pastor 03, grato pelo serviço.